Fabricação caseira, caseira, caseira. Uhum. Diamante, diamante, diamante, diamante, diamante. Diretamente do barraco, primo. Barraco, primo. Tá inteirado, chapa? É nóis. Hoje pela manhã trombei com os parceiros aqui, que eu não via uma cara chapa tipo assim. Mas pelas áreas a gente sempre se surpreende, e essas fitas às vezes é quente, primo. Mas pelo menos os que eu vivi estão bem vivos, bem ao contrário do que já não estão aqui. Explico, é que infelizmente morreram. Difícil de entender, mas muitos casos, é claro, aí pode crer. Talvez sem opção entraram pra vida bandida, e na sequência, consequência, nego, vida perdida. Família triste, mãe que chora nessa onda, sabe? Eu sei que você sabe, tá inteirado, cara. Enfim, cumprimentei, aperto de mão, como de costume. Abraço, e aí, né? Como vai as paradas? Há quanto tempo, hein? Como que vai, hein? Tá tudo bem, man? E sua família, o que rolou? Você sumiu, todos notaram. Curiosidade gera nessa hora, primo. Mas deixa isso pra lá, você mudou, deu pra perceber. Tem algo diferente, bem diferente em você. E o pior que essas fitas te faz parar, pensar e voltar atrás e lembrar como mudou. Revolução na certa e também te faz encher o peito. A hora é essa, olha aí, a gente tá aqui, neguinho. É só parar e rever. Isso sempre adianta quem planta o amor. Olha a esperança, é tipo brilho no olhar da criança. Tem esperança, se acalma que a gente chega lá. E sempre tem recompensa, é nossa vez nessa onda. Jamais desista, luta, volta atrás. Nunca ser forte sempre foi, será o lema. Escuta, por isso mesmo negou. Agora eu posso te ver, te abraçar, te falar. Que saudade de você, me orgulhar de verdade. Por hoje ser diferente, te ver feliz e realizado. E membro da corrente, é massa mesmo tudo isso. Só quem entende manja, isso é gueto do gueto. Primo pega manha, vai perceber que isso vira a solução no bagulho. Ou a gente vê, cola com nós, vou nessa aqui, man. Fui. Fabricação caseira, revolução sonora. Revolução sonora. É massa ter amigos, man. Mas amigos de verdade, saca a parada? Tipo daqueles que vão sempre estar pronto a te atender e nunca te deixar só. Te dar a mão e dizer, conte comigo, primo, nessa caminhada. E não dizer que são só porque você tem um carro da hora, tem grana, é iterado. Tem que ser de verdade, chapa. Tem que ser de coração, sempre. Salve, salve, DJ RG, Mano Ice, Paulo QBS, Johnny Franco, Novo Cenário, Lerinha DP, Preto AR, Preto Val, Dudé, Ivan Oliveira, Russa PR, Meu Chapa Jurandir e Thiago Tigo. E a toda a família ficar. É nós nessa parada, chás nessa parada, chás nessa parada. Até o chás, até o chás.